Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você, Deus é 10 pra todos nós, Deus é 10. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. O amor verdadeiro ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, ele é tudo, ele é mais. Deus é 10. Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você. Viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. O amor verdadeiro ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, ele é tudo, ele é mais, Deus é 10. Deus é 10 pra mim, Deus é 10 pra você. Pelo de amor, quero ver todo mundo. Quero paz pra mim, quero paz pra você, quero paz pra todos nós. Embora vai. Quero paz pra mim, quero paz pra você, quero paz pra todos nós. Quero paz, yeah. Quero paz pra mim, quero paz pra você. Deus é 10, o quê? Obrigado pelo apoio, pela força, o carinho que vocês dão à tradição. Obrigado a todo o pessoal que veio do Brasil inteiro. Aí galera, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.